Ponte da chefia, vai. Eu sei que tu quer. E eu vou te dar. Viajar no meu macete, fica doida pra sentar. Só porque eu sou novinho, boto com pressão. Fica doida quando vê o tamanho do piracão. Ai meu Deus, que o pau enorme. Ai meu Deus, que o pau enorme. Ele é novinho e já tem piracão. Gosta do meu piracão. Eu sei que tu gosta do meu piracão. Agora eu sei que tu tem piracão. E você vai me dar piracão. Agora eu sei que tu tem piracão. E você vai me dar piracão. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Sou recondo play. Quem tá falando é o Sanclay. Eu sei que tu quer, e eu vou te dar. Viajar no meu macete, fica doida pra sentar. Só porque eu sou novinho, boto com pressão. Fica doida quando vê o tamanho do piracão. Ai meu Deus, que o pau enorme. Ai meu Deus, que o pau enorme. Ele é novinho e já tem piracão. Gosta do meu piracão. Eu sei que tu gosta do meu piracão. Agora eu sei que tu tem piracão. E você vai me dar piracão. Agora eu sei que tu tem piracão. E você vai me dar piracão. Bom dia da chefia.